mais profundo do que os mares. Mais profundo do que os mares e mais alto do que os céus é o amor de Jesus Cristo, esse amor que vem de Deus. É o amor de Jesus Cristo, esse amor que vem de Deus. Um homem que ainda não cria ficou abismado quando ouviu esse hino. Mais profundo do que os mares é o amor de Jesus Cristo. Ele estava pensando, afinal ele era um geólogo, como é que poderia algo ser mais profundo do que o mar? É claro, ele sabe que a Terra é super profunda até o núcleo dela, porém o máximo alcançável é do mar, é pelo mar. Isso que no mar mais profundo ninguém consegue penetrar. Então ele passou alguns anos de sua vida, praticamente toda ela, criando uma tecnologia para ir mais fundo do que o mar. Sim, aquela ideia de que o amor de Jesus Cristo era maior do que tudo, ele não conseguia suportar. Então ele criou uma escavadeira marítima de última geração. Pôde então penetrar no mar mais profundo, onde nunca nenhum homem antes foi. E ali ele escavou, escavou, escavou. E ele estava prestes a dizer, quando conseguiu: Eureka! Mais profundo do que os mares também eu cheguei. Mas então ele olhou melhor, através do vidro blindado e muito espesso de sua máquina. Reparou uma coisa: ali onde ele cavara, no fundo do mar, também ainda estava mar. A água foi junto. O mar tomou conta daquele buraco que ele cavou, e ele cavou mais fundo, mais fundo, mais fundo, e não conseguia ir mais fundo do que os mares. A água estava ali, o mar fazia parte daquilo que ele tentava criar. Ele não aumentou o amor de Cristo ali, embora o mar tenha ficado mais profundo, mas ele descobriu que a profundidade do amor de Jesus Cristo é aquela que, sem nenhum pecado, se entrega pelo pecado meu e pelo pecado seu, para nos tornar limpos e santos aos olhos de Deus, e assim gozarmos da sua companhia, da sua glória, e isso para sempre. Então podemos cantar e cantar e cantar. Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus. Mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho, porém, no Senhor santa alegria e prazer.